Charlie, Webster 3, please let Fox. Whiskey Juliet Fox, prosiga. Responde a torre. Whiskey Juliet Fox, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, com posição 1-1. Whiskey Juliet Fox, autorizado, reporte ao término do reboque. Juliet Fox, reportar atrás. bom dia, Webjet, Whisky Juliette. Whisky Juliette, ai. Whisky Juliette, Charlie, prossiga. O Juliette Charlie se encontra no pátio 3, solicita autorização para reboque, pátio principal, posição 03. Autorizado, reboque, reporte ao término, portão 03, Whisky Juliette Charlie. Ciente, reportarei. Afirmativo. Juliette Charlie informando o término reboque no portão 03. Bom dia, bom serviço. Bom dia, Whisky Juliette Charlie. Corre, o Whisky Juliette Fox informando o tempo do reporte para o pátio de posição. Gente, Whisky Juliette Fox, bom dia.